Estou recebendo aqui no estúdio o Robson Lima Souza, ele que é membro da Associação ali de Santa Terezinha de Itaipu, né, de Pesca Esportiva de Santa Terezinha de Itaipu. Peste, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui contigo novamente. E vamos falar, né, sobre um evento que acontece já neste final de semana agora, a sexta edição da Pesca Internacional. O Tucunaré tem programação começando já na sexta-feira? Exatamente, Guilherme. Agora, sexta-feira, dia 15, né, a partir das 16 horas, começam as atividades ali no Terminal Turístico Alvorada de Itaipu, Santa Terezinha de Itaipu. É a recepção, né, dos pescadores. São 300 embarcações, são praticamente 900 pescadores. Então, estamos trabalhando bastante para fazer uma festa muito boa, tanto para os pescadores, como também para a população em geral, né, que pretender lá prestigiar o evento. Vai terá palestras, exposição, né? Então, todos os patrocinadores estarão com estandes lá no local, praça de alimentação, né? Vai ter um jantar que é aberto ao público, é pago, né? Do custo de R$30. É importante também frisar que quem participar do jantar na sexta-feira também irá concorrer ao sorteio de 2 motores elétricos, Motor Guide. E então, vai ser uma festa muito boa e a previsão está tudo caminhando para ser um sucesso novamente. Eu vi, inclusive, né, que é um evento que é aberto, né, à população, à participação da população, tem programação musical, tem essa questão da alimentação, como você falou, enfim, mesmo quem não vai pescar, quem não tem embarcação aí para colocar na água, pode prestigiar e sentir aí um pouquinho do clima do evento, né? Exatamente, a pesca esportiva é um evento que está crescendo muito no Brasil, né, então tem muitas pessoas que têm curiosidade de conhecer, né, se aprofundar melhor como que funciona, então é a oportunidade, é um evento aberto ao público, então qualquer pessoa pode ir lá, tanto na sexta, a partir das 16 horas e o sábado durante todo o dia. A prova inicia às 8 da manhã e encerra às 4 da tarde. São 8 horas da etapa da pesca. No entanto, durante todo o dia terá várias atrações, né? Teremos shows aí com a banda Los Calas, show com a banda Artrose e também a banda Zions tocará na sexta-feira. Então, todos aberto ao público, não será cobrada a entrada. Então, estão todos convidados para sexta e sábado na praia de Santa Terezinha de Itaipu. Existe aí esse limite, né, de participação de 300 equipes, né? Mas ainda tem algumas inscrições abertas, você dizia, né? Existe essa possibilidade de fazer hoje, amanhã, sexta-feira. Ainda tem possibilidade de buscar as últimas vagas disponíveis? Isso mesmo, Guilherme. Temos aí algumas vagas, inscrições ainda disponíveis, né? Então, se alguém estava em dúvida aí se participar ou não, ou não tinha conhecimento da pesca, tá em tempo ainda, né? Pode fazer a inscrição aí no site nosso, que é o pestepescaesportiva.com.br, e também pelo telefone, você pode ligar ou passar um WhatsApp e falar aí com o William no 99106-0654. Manda um WhatsApp ali, a gente entra em contato, faz inscrição rapidinho, bem tranquilo. O site, né, inclusive, que tem todas as informações ali, é o Peste com I no final, né, só para que as pessoas possam anotar, pestepescaesportiva.com.br, né, o endereço ali para entrar. Eu já, inclusive, acessei agora pela manhã ali, eu vi que tem toda a programação, tem todo o detalhamento, enfim. É programação bastante ampla, inclusive, né? Bem ampla, para receber bem aí o pessoal, né? Então, pessoas que, pescadores que vêm de longe, né, já... Alguns já chegaram, então alguns estão na estrada ainda, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, então de outros países também, Bolívia, Argentina, Paraguai, sempre estão presentes, né? Eu gostaria até que você falasse um pouco dessa dimensão, justamente, né, da pesca ao tucunaré, desse evento em Santa Terezinha de Itaipu, nas águas do Lago de Itaipu, porque vem tomando uma dimensão cada vez maior. Você me dizia que já está entre os maiores do Brasil? Exatamente, são 3 pescas grandes de pesca esportiva de ao tucunaré. Tem a de São Simão, Três Lagoas e a nossa, que é Santa Terezinha de Itaipu. O tamanho dela se justifica tanto pela quantidade de participantes, que são 300 embarcações que realmente vão para a água. As embarcações têm que pescar, os barcos têm que ficar na água pelo menos por 2 horas, né? E também pela premiação. São mais de R$150 mil em prêmios. Importante frisar que os prêmios são sorteados para aqueles que estão participando da etapa. Então todos que se inscrevem têm condições de participar, né? Então são dois barcos com carreta, né? Do Megabass. E são 2 motores de polpa, um de 50 HP e um de 15 HP, e 6 motores elétricos, Motor Guide. Portanto, né, atrações aí bastante importantes com relação a essa questão de premiação também, né, para que as pessoas realmente participem. Eu gostaria que você explicasse até um pouquinho de como que funciona a questão da pesca esportiva, né? Eu sou leigo completamente na área, muita gente também que está nos acompanhando tem essa curiosidade de saber, né, porque existem até várias modalidades de pesca esportiva, enfim. Como é que vai funcionar essa pesca esportiva especificamente deste evento agora do Tucunaré? Então, quando se fala em pesca, normalmente a pessoa imagina alguém sentado num barco, uma varinha na mão ou na beira de um rio, né? Que não deixa de ser bom, né? Prazeroso e tira o estresse, com certeza. Mas a pesca esportiva, ela é interessante, que ela é uma coisa bem dinâmica, né? E movimenta o mercado muito grande, tanto de embarcações, de veículos, hotelaria. Então está tendo os Estados Unidos, isso já vem de longa data, né? Nós estamos engatinhando, mas estamos crescendo num ritmo bem interessante. Então temos vários peixes esportivos, né? Temos o robalo no litoral, por exemplo, temos a traíra, temos o black bass, que é um peixe que não é natural aqui do Brasil, mas alguns pesqueiros já possuem, né? E no nosso quintal de casa, lá em Itaipu, temos o tucunaré. Então, que é um peixe bem esportivo, que já há alguns anos que ele está se adaptou muito bem no nosso lago, né? Percebemos que com o passar do tempo ele vem se desenvolvendo bem, né? Hoje tem exemplares de mais de 60 centímetros já capturados. E é aqui pertinho, né? Então, para você ver, quando muitas pessoas pretendem fazer uma pesca e gastam pequenas fortunas, às vezes, para a região norte do Brasil, para poder capturar um grande tucunaré. E pelo andar da carruagem, né, digamos assim, em breve teremos isto aqui. Desde que preservamos, né, o meio ambiente, né, com pesca e solte sempre, sem a degradação, sempre sem matar o peixe. Né. Até o ano passado foi o ano que nós ajustamos para foto e régua. Ou seja, a pessoa captura o peixe, ele registra esse peixe numa régua e solta no mesmo local. Até antes disso, né, quase todos os campeonatos, o peixe era trazido até a margem ali para fazer a medição, no local da prova, e solto ali. Então, mas ele não era morto, mas não ficava no seu habitat. E era fácil ser capturado posteriormente. Então, ajustamos, né, e vamos continuar ajustando sempre que possível para sempre pensar primeiro no peixe e na preservação. Agora, com relação ainda às inscrições, né, o valor aí, para duplas tem um valor agora até o dia 14, né? amanhã e isso. Um valor no dia. Né? Exatamente. Até amanhã, em dupla, é R$ 450,00, em trio, R$ 500,00. A partir de amanhã, até na hora do evento, se tiver vagas, né, é possível ser feito, aí terá um acréscimo de R$ 50,00 para ambas as inscrições, tanto para dupla como para trio. No caso, R$ 500,00 R$ 550,00 fica aí como valor final. Realmente é uma atividade, né, bastante importante, né? Santa Terezinha de Itaipu abraçando realmente essa sexta edição da Pesca Internacional ao Tucunaré, que é um dos grandes eventos, como você me dizia, né, não só na questão da pesca, mas também da própria cidade, né, um dos grandes eventos aí do calendário. A prainha, como é que vai estar ali? Porque a gente sabe que ela está passando por reformas, mas as áreas que vocês vão utilizar, plenamente habilitadas ali para esse evento? Exatamente. A pesca Internacional Tucunaré da Peste é o segundo evento aí do município, né? Então a prefeitura dá total apoio para o acontecimento da melhor forma possível. E a praia realmente estava interditada, né, para obras, mas no entanto, na parte onde nós utilizaremos aí para fazer a confraternização e a recepção de todos, ela está em perfeitas condições, né? Então foi inclusive recuperado aí os banheiros, né, justamente para atender essa demanda aí, a área de camping, né? A rampa também, tivemos aí uma baixa do nível do lago bem significativo nos últimos meses, mas a rampa foi ajustada, uma rampa muito grande, então o pescador pode vir com total tranquilidade, que tanto para descer o barco, questão da segurança, né? Isso aí está garantido. Conversei aqui, portanto, com o Robson Lima Souza, ele que é um dos integrantes, né, da associação ali que promove este evento, né, da Pesca Internacional Tucunaré, a PESTE, Pesca Esportiva de Santa Terezinha de Itaipu. Robson, muito obrigado aqui pela participação e sucesso realmente, né, em mais esta edição do evento. Muito obrigado pela oportunidade, Guilherme. E reforçar o convite aí para todos, né, que queiram conhecer o que é pesca esportiva, as palestras, os shows, né, reforçar que terá um jantar na sexta-feira à noite, um café colonial no sábado de manhã e almoço a partir do meio-dia no sábado. Então todos os ouvintes aí estão convidados a conhecer aí a nossa nosso evento.